pare no presente. Hoje são algema, mas antes eram correntes. Cadeia alimentar, homem matando homem. A violência mata, só não mata a fome. O tempo passou, hoje senzala são cadeia. Quilombé, periferia, barraco de madeira. Sequela da escravidão, nada é por engano. O povo sem educação vai ficar insano. Sem oportunidade, continuamos oprimidos. Ser marginal não é ser mesmo que bandido. Agora querem reduzir a maioridade penal, mas não falo que a saúde, educação tá mal. Quando vê o moleque preso e seu pulso com algemas, entenda que é o efeito, não a causa do problema. A mira tá com quem tem gravata e caneta. O alvo é os moleque que tem a pele preta. O bagulho aqui é sério, não é brincadeira. A rima que denuncia de forma verdadeira. Periferia sangra, quem sofre é sistema nós. Oprime o povo, mas não cala a minha voz. O bagulho aqui é sério, não é brincadeira. A rima que denuncia de forma verdadeira. Periferia sangra, quem sofre é nós. Sistema oprime o povo, mas não cala a minha voz. Reduzir a maioridade não reduz o crime. Se aumenta o poder daqueles que nos oprime. Pro rico é privilégio, pra eles a lei é falha. Mas pro pobre é tão certa quanto o corte da navalha. Raiz do problema, educação que não funciona. Televisão aliena, psicológico aprisiona. Fazendo cárcere privado da própria mente. Vulnerável ao crime se torna um delinquente. Mais um excluído vai sendo encarcerado normal. Mais uma vítima feita pelo Estado que quer superlotação. Que o presídio vá à queda, abre licitação pra poder desviar a verba. Sistema planta ódio e colhe maldade. E alta voltagem, criminalidade. Liberdade de expressão contra a censura, a opressão. A maioria preta encarcerada na prisão. O bagulho aqui é sério, não é brincadeira. A rima que denuncia de forma verdadeira. Periferia sangra, quem sofre é nós. Sistema oprime o povo, mas não cala a minha voz. O bagulho aqui é sério, não é brincadeira. A rima que denuncia de forma verdadeira. Periferia sangra, quem sofre é nós. Sistema oprime o povo, mas não cala a minha voz. Aquele que é excluído da sociedade se torna um incluído, preso atrás das grades por falta de oportunidade e incentivo. O crime é seu refúgio, seu melhor amigo. Temido na quebrada, procurado na baixada. A preda transformou no zumbi da madrugada, que vaga à procura da caça na captura. Caçador vira a caça dentro da viatura. Isso é fruto da revolta mal direcionada. Bateu em várias portas trancadas, influências erradas. Em meia pobreza, ambição. Falou mais alto, tomou de assalto, revólver na mão. Se matou ou rouba, tem que ser condenado, julgado. Ninguém é santo, mas o sistema é o culpado. Dita as regras do jogo, faz a destruição. Te empurra pro crime de garantia com caixão. O bagulho aqui é sério, não é brincadeira. A rima que denuncia de forma verdadeira. Periferia sangra, quem sofre é nós. Sistema oprime o povo, mas não cala a minha voz. O bagulho aqui é sério, não é brincadeira. A rima que denuncia de forma verdadeira. Periferia sangra, quem sofre é nós. Sistema oprime o povo, mas não cala a minha voz. Roteirosdonorte.com